Terminal 10. Tem como cruzar, pista no zero, vento no 20 graus, 1 9 1 8 6 9. Gente, livre pouso, 1 2 1 8 6 9. Autorizado, Guardião Via Correia do Axé, reporte 40 barra, mantenha 1 9 6. Corra direita, cruza final na zero, aguardando autorização de toque arremetido. Corra direita, cruza final na zero, se arrocia. Gente, mantém um ponto de espera no 6919. Trago o Sesc, chame na final 17. Trago o Sesc, chame final 17. Isso aí, tem condições de autorizar o toque emitido na 1-0? No momento não, tem um tráfego da ajuda de decolagem. Efetua espera então no setor norte, aguardando para a final 1-0, trago o Sesc. Não, então a intenção é continuar na 1-7, ok? Sim, chama o final, pista no 7. Chamar a final no 7, zero ou zero. Azul 6909, autorizado ali em manter pista no 0. Autorizado ali em manter pista no 0. Bom, no 869, estava usando 5, no Brasil, eu chamei 1-2-1-2-1-9. Direito 219. Autorizado, pista no 0, junto 1-2-0, grau 1-1-9. Alinhado. Autorizado, decolagem, junto 1-1-9. João 08 para a regressão, por favor. Gente, é partindo para ver o parque do Cupuaçu. Condições visuais, 500 pés, ajuste 1-0, 1-8, salvador para referência, é parte através de Paripa. Zulu acionado 0-1-4-2, confirma. Encerra Zulu com regresso a LC. E ataque arremetido, pista 1-7, vento 1-2-0 graus, 1-0-9. Seria condição de autorizar um ataque arremetido na 1-0 da presente? Sim, siga para a final 1-0 aguardando pista livre. Prossegue final 1-0 agora pista livre, certo? 919, decolada 17, chame controle Salvador no 20.18. Controle Salvador no 20.18, assume a nova abordagem. 89, para 2 mil pés, ajuste 10, 18, livre elétrico X-Ray, pistola 0, reporte estabilizado. 2018, reportará estabilizado, gol, 909. 2 mil pés. 2 mil, 909. Controle Salvador, assume a 909, com 1.800 pés, subindo ao nível 360. 1.909, contato radar, subindo 360, direto líder. Contato radar, subindo 360, direto líder, assume a 909. Descido, 2 mil pés, ajuste 10.18. Livre elétrico, reporte estabilizado, é o número 2, está 3.680. 2.018, liberado a registrar de altitude intacta, está 3.84. 1.989, foi quantos dias? É, por favor, foi de 1.989. Gente, eu recebi uma tela pro 040. Foi de dano ideal, agora 040. Agora você conhece o Guardião 08. Guardião 08, 7, MTO e 118, decimal 95. Vou fazer. Prato. Agora o Guardião 08, passa a sua rua, por favor. Guardião 08, dá presente autorizado, cruzamento final 10, agilizando, chama final 17, curta na direita. Sim, se curta na direita, vai utilizar o final da 10 para todo o final da 97, Guardião 08. Gente. Eu acho que eu tô com a RMTA 120, curva à esquerda, reposta através norte da torre. Curva esquerda, reposta através norte da torre, pega o céu. Fotográfico, condições visuais, 7 pés, existe 10, 18 em Salvador para referência, possui cruzamento do eixo 10 entre Tuna e Simbra, após ser a Índia com a Índia, reporte visual. E já cronográfico. Tráfego posição de 10 horas, 3.3 milhas, rumo oeste, mantendo 510, rumo Romeu 4.46 a sua aproximação. Tráfego adicional, posição de 2 horas, 4 milhas, rumo norte, mantendo 510, Romeu 4.4, também não interferir a sua aproximação, apenas para a informação. Obrigado pela informação, voo 9199. Voo autorizado, pistola 7, vento no 30 graus, 129. É, se você pode salvar a noite. De 11 horas, 4.9 milhas, efetuando o cruzamento da Bahia no setor ali do Bonfim, é, reporte visual comigo. Thiago Leper, voa Paris. Voa Paris, Thiago Leper. Thiago Leper, tráfego posição de 1 hora. 4.2 milhas, mantendo 510, Romeu 44 com deslocamento noroeste. Voo 9189 estabilizado. Nesse instante, 9189. Gente, complete aproximação, chantou 118 decimal 95. 395, 9189, boa tarde. Boa. Gol 9189, boa tarde. Boa tarde, Gol 9189, faixa de aproximação, aguarde a autorização de pouso. Lavena, 9189. Guardião 08, solo 23, autorizado backtrack, chame livre na pista 17. Chame de identificação, desça para 4.10, lixo no 018, foi bem fita presente. Ele vai cruzar o caranave, posição de 2 horas. Visual, é. Certo. Aguarde final 17, tem um 2 tráfegos, agora na final 10. 7, eu zero, cara. Voo 9189, vamos autorizar a pista no 0, vento no 30 graus, 139, formação, Charlie no 50, mantendo a espera na perna do vento, circuito no 0. Seguinte, voo 9189, livre pouso, 990. Guardião livre, corte ao estacionar, boa noite. Autorizado, final na 7, aguarde autorização de pouso. Autorizado, final na 7, aguarde autorização de pouso, Serra Hotel. Livre corte 3680, sala 28, livre à direita, chame 121 na 219. É, Luffy Oscar, fomos autorizados, pistola 7, vento na 30 graus e na 09. Autorizado na 7, eu tenho Luffy Oscar. Para 2.000 pés, ajuste no 018, livre leste, abaixo estabilizado. 5 pés, leste, abaixo estabilizado, repasse. Puxa, Leme, para 2.000 pés, ajuste no 018, livre leste, abaixo estabilizado, número 2. Puxa, Leme, 143, liberado, ajuste para a velocidade de carro. estabilizado? Estabilizado, Bruno, né, pai? Gente, qual é a aproximação do eminente desse mal 95? 1895, uma boa noite, né, pai? Boa. Oi, Salvador, uma boa noite, o voo número 45 está 2.500 externos e volta com calma. Voo 645, boa noite. Avistado, pouso autorizado, pistola 0, Ventura 30, Brasil 119. Pouso autorizado, capitão 0, voo 645. Compartilhante, o teu Romeu está sob contato radar, meio dúzia, 5 milhas, paraeste do VR Salvador. Esse para a atitude de tráfego dos corredores de Salvador. Tem descido a critério, reporte cruzando 4 mil costas. Fundo 645, solo 142, vibra direito, chame 121, décima 9. Vibra direito, 219, ou 645. 2-6-1-4-3, com 10 de aproximação, torre, 1-9-2-9-7. 2-2-9-5-7-1-1-4-3, boa. Boa. Passa a passagem, leste, até o meu poder. Continua a aproximação, aguarde pista livre, todos da companhia, alinhando para iniciar a rolagem. Negativo, vou direto rotatória da presente, tráfego único no terminal. Ocean 6201, airborne at 44, contact Salvador Depart 100.8. Contact level 260, direct to lead interception. O Xanem 143, salva 46, livre direito, Xanem 21219. Azul 4206, autorizado a linha e decolar puxando 0, vento 130 graus, 139. Aqui decolar, Azul 4206. Norte e Leste até o mesmo. Decolar 249, chame 120-8. Vai chamar o controle 208. Boa noite, eu sou o controle da minha. Boa noite. Controle Salvador, boa noite, eu sou o 426, cruza 1100. O 426, contato radar, suba número 350, via saída pública. Via saída pública e a seção 350, eu sou o 426. Aviation, come your after flight heading later, send the coordination for Ottawa. Okay. 6201, after deviation, flight heading Porto Seguro. Contact the city center, frequency 125.1, back up, 123.80, so on. 651-230, so on. Para ingresso, não, no site, aqui no Sierra, Pode descer autorizado até o Pátio 5. Chame Centro Recife em 126.5, ao perna, 125.45. Vai chamar 126.8125.45, alternado, 4206, boa noite, bom trabalho. Boa noite, boa noite. Muito boa tarde, Portugal 2512, EVI. We are reaching all the positions on the 10, ready for departure. Air Portugal 2512, clear to line up, enter call from the 10, wind 140 degrees and 4 knots. Clear to take off runway 10 from Portugal 2512. Mike Ecos Unilanche, controle Salvador. Tá mantendo a prova de ponto, seu presidente? Pode ser, está sob contato radar 75 milhas nordeste do VOR Salvador, mantendo 060, reporte para descida. O IPF está presente para interceptar a chegada da ponta. Mike Ecos Unilanche. Leste para Romeu, reporte de Usar para o campo. Gente. Exato, número 10, chame o torre, ano 8 do Sol 900. Boa noite, professor. Vou para a rota fora, vou direto para a Lucera 17. Vou botar a próxima espelha mesmo, próximo sinal da pista 7, que é ano 08. 08, vou botar lá na sinal 17, valeu. Mantenha nível 050, ajuste no 018 para o curso do localizador. Mantenha a proa 0620, o voo no 966, livre descido 2007. Climb to flight level 350, fly heading Jamo intersection. Para posição Jamo, confirm, and climbing level 350, Portugal 2512. Confirm, Jamo. Muito obrigado. Papa Quatro, Alfa Terra Romeo, autorizado pouso 17, pro vento, voo 30 graus, 1, 2 nós. 7, Romeo, curta final, baixa pra lá. Eu não sou Romeu, no solo 06, confio o Pátio. 7 Grant, eu posso ir. Levando pista, o Juliette até Romeu. Afirmativo, ainda em desvio, tem uma formação bem aqui na nossa para a direita, que diz que mais 8 milhas tem condições de retornar na cruzada 60 ou Laguna. Gente, após desvio de Oituna, gol no 966, está livre elétrico, porta estabilizado, gol no 966. Após desvio de Oituna, chamarei o X-ray do gol 966. Call 2512, contact the logistics center, please at 126, that's more 85, back up 125, that's 445, so long, sir. Yes, 2545, Sinal Bom Noite, sir. Mike, assume a intenção de pouso na 10 ou na 7? Decolou o controle 120.8. 208, boa noite.